Givanildo Costa, comunicando. É verdade, o mundo passa por transições difíceis e a humanidade sente os golpes que lhe são desferidos. Ergue-se a Torre de Babel orgulhosa, confundindo os temas de paz e engendrando os programas de guerra. Sofre os povos da tirania do desentendimento, humilhados no verbo, proclamando a paz em várias línguas. Entretanto, no pedestal do Evangelho e do Espiritismo, para o Esperanto, como bandeira de luz, conclamando os homens para a religião do amor e a oração da paz. Caminhamos para o final de um século de dores, de sofrimentos e de lutas, vencidas etapas diversas com a vitória da ciência, podendo o homem aquilatar o seu valor e o dom da sua inteligência fulgurante e sempre crescente, filho que é do Altíssimo, a caminho da luz. E aí está o Esperanto, como bênção do Senhor, para uma confraternização mundial, onde deverão ser traçados metas sublimes, roteiros formosos para a inteligência no futuro. No amor do Mestre, os homens falarão a língua universal, combinarão os mesmos temas, simplificarão os entendimentos e facilitarão o desenvolvimento comercial na fraternidade legítima. Assim, torna-se necessário intensificar mais e mais o estudo do Esperanto, a esperança do mundo para a conquista da paz. Aproximemo-nos dos jovens, estimulando-os ao estudo da língua sublime. Falemos às crianças da boa nova da redenção, na palavra da edificação universal. Confortemos nossos irmãos, levando-lhes a paz do Cristo na voz do Esperanto, para que o mundo atravesse o final de um século, não em transes de dores e abortando a própria injúria, mas dominado pelo ensejo da união divina de todos os corações. Nossa prece ao Mestre e Senhor é para que sejam simplificados os caminhos humanos e os espíritos, combinados como flores de um mesmo jardim ou como ovelhas do mesmo rebanho, encontrem, enfim, a paz e a luz, transitando na terra para o céu, empunhando o divino lábaro, Evangelho, Espiritismo e Esperanto. E o elo excelso será para a humanidade terrestre a mais linda estrela a brilhar no firmamento do planeta. Deus seja louvado. Mais esperanto, mais paz. Mensagem mediúnica enviada pelo espírito desencarnado Ismael Gomes Braga, recebida pela médium Maria Cecília Paiva, publicado no livro Garimpeiros do Além, de Espíritos Diversos, em português, em tradução para o Esperanto, que iremos ler logo a seguir. Verevere Lamondo, traspassas malfacilan chanjoin, Kaila Romaru sentas labatoin al citra fitai. Levidias la fiera abelturo, confusanta la pazza in temoin, ca estigante pregamoin por milito. Suferi la popoloi, la tiranetso de mal compreno, humiligitai per la volto proclamatai, la pazzo in plurai lingui. Tamen, in la piedestalo de evangelio ca de espiritismo esses esperanto, que ele estandardo de lumo, vocanta la homoin a la religio de amo, cae la pregio por paz. Ni iras a la fino de iartcento de doloro, de sofero cae de lucto. Venquinte diversae stadioin, per la venco de senso cae la homo, povas tax, sian valoro, cae la qualiton de sia lumanta intelligento, tian crescanta. Aquele filho de la plei alta survoi a la lumo. Caien estas esperanto, que el beno de la signoro, por interfratigo de la tuta romara, surquio oni devas programi sublima et seloi, belai voin plano, por la inteligento en esto tempo. Pro amo de la maestro, la homoi parolus la universala lingua, interconsentus la samai temoi, simpligos la intercompreno, cae faciligos la conversa en freguesa, en la oleja interfratigo. Tiel esas besone, intensigui tian plimulte la estudado de Esperanto, la espero de la tuta mondo, por conquero de plena paz. Proximidio a la geunuloi, ilin, estimulante a la estudado de la bela lingua, ni parolo, a la infanoi pri la bona novage, evangelio, de la ilaceto, pri la vorto de la universa edifado, ni consolo, ni aige fratoi, al ili portante la paz de la Cristo, pri la voce de esperanto. Porque la mondo trapasse la fino de la iartcento, ne soferanta dolore, cae abortanta la insulto in mem, sed regate de la desiro, por la dia unuidio de tui voroi. Ni apregio alla maestro cae signoro petas, che la homai voio esso simpligita, cae che la spiritoi harmonigita e chiel floroi de la sama giardeno, au chiel chafoi de la sama grego, Finfine trovo la patson cae la lumon, irantai de la terro a la cielo, ectenante la dia standard evangelio spiritismo esperanto. Cae noblai cenero estos por la surtera romario, la plei bela stelo brillanta sur la planeta firmamento. Dio es laudata, Ismael Gomes Braga. Messaggio do que está ali esperando, farita de Délio Pereira de Souza. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E esse bonantagonte, né? Bonantago alvitio que o alscutas, men. Minha cara, Valdecite, me fartas bone, amigo. La família fartas bone, me credas que esse. Eu acredito que sim, o nosso amigo Valdeci, no outro lado, na sua atenção de sempre. Minha cara, Miquino, Sheila, tira o telefone, 3386. Único var nulo nulo. E a nossa amiga Sheila no telefone 3386-1400 para todo mundo. Não deixe de participar conosco. E aquele abraço para a nossa equipe, para o nosso queridíssimo João Manso, para o Cláudio Soares, para a nossa Julieta Dulce lá em Cascadura e o nosso queridíssimo, além o nosso Renan Hetmanek e seu programa de quinta-feira às 10h30, 10 horas da noite, né? E o nosso queridíssimo talentoso Fabiano, ele que faz parte da nossa equipe também. Para todo mundo que nos escuta, aquele nosso Amplex, gostou do Amplex? Pois é, tô lendo um dicionário, hein? E também queremos mandar aquele abraço para quanta gente do nosso, que escuta o nosso programa, olha, tanta gente, olha aqui, desde a Ana Paula lá de Niterói, a quantos outros que escuta o nosso programa, a nossa Maria José, que mais? O nosso amigo Henrique Daniel, e junto com Isidro, lá em Higienópolis. A família Índio, lá de Cordovil, junto com Sheila. Olha, é muita gente. E um abraço especial para o pessoal que está organizando o 18º Encontro Espírito Esperantista do Estado do Rio de Janeiro, que se faz lá organizado pelo 12º Conselho de Unificação, que fica lá naquela região de Vila Isabel, com quem nós vamos falar daqui a pouco. Para você que nos escuta, aquele abraço. Hoje nós queremos também homenagear uma instituição muito conhecida no mundo esperantista, e que você talvez não saiba que existe. É a Internacia Esperanto Universitato Karlovo. É uma instituição internacional, ou seja, universidade internacional, na cidade de Karlovo, lá na Bulgária. Eles ensinam Esperanto, fazem um intercâmbio usando o Esperanto, assim como estabelecem seminários e divulga o búlgaro para o mundo inteiro. Olha que coisa interessante, hein? Muita gente fazendo isso pelo mundo afora. para você que nos escuta, não deixe participar conosco. E não ia deixar jamais de dizer essa máxima do Afonso Romano de Santana, ele que teve seu pai como esperantista, ele que é simpatizante, que é realmente um dos intelectuais mais talentosos do nosso país. Ele diz assim: falar uma língua estrangeira é romper uma fronteira. Falar muitas línguas é romper várias. Falar o Esperanto é romper todas de uma vez. Gostou, meu jovem Valdeci? Responda se você é capaz. E vocês são capazes? Como são capazes? A semana passada fizemos uma pergunta bem fácil e quanta gente acertou, que foi: como é em Esperanto o nome do nosso pregão? Um programa que fez 25 anos a semana passada, que nós estamos em curso ainda, homenageando 25 anos do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. E a resposta correta foi a letra A, que é Esperanto, la lingua de fratezo. E quem ganhou, foi tanta gente que participou, e a sorteada, a laureada através do número, foi a nossa jovem, a jovem Lohande de Cordovil, que ganhou um belo DVD, o Esperanto É, muito bonito, muito legal. Porque a pergunta depois é a seguinte: valendo, hein? Valendo uma sacola com o nome Esperanto feminina para você, para sua família, para o seu filhinho, para sua filhinha, melhor dizendo, para todo mundo. Com a seguinte pergunta, presta atenção, hein? Responde pra gente, como é o nome Espiritismo em Esperanto, hein? Em homenagem ao 18º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio de Janeiro, hein? Como é o nome Espiritismo em Esperanto? Será que é na opção A? Espiritualismo? Será que é na B? Espírito? Ou será que é na C? Espiritismo? Hein, pessoal? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Hein? Como é que é o nome? Espiritismo. O meu amigo, Valdeci, tá dizendo que a letra B? Não sei. Pois é. Será que é na letra A? Espiritualismo? Será que era B? Espírito? Ou será que era C? Espiritismo? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo uma sacola muito bonita, uma bolsa feminina muito bonita, para você naturalmente dar para um familiar para sair por aí divulgando a língua internacional. Será que é letra A? Será que é C? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Nós teremos o que a seguir, meu jovem técnico? A música de hoje. E olha só que música bonita, prestou atenção, é altamente sensível. Muito bonita. Givanildo Costa, comunicando. Essa música é muito bonita, é um hino à terra, em homenagem à terra em Esperanto, cantado por esperantistas de várias partes do mundo. Olha que beleza de música, vamos ouvir? E eu quero ver. Thank you. Que maravilha, hein? Que maravilha de música. Nossa, emocionante. Esse coral de esperantistas de vários países, de vários povos, cantando hino em homenagem à terra. Muito bonito. Que coisa legal. O que nós temos aqui a seguir, meu jovem técnico? Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Dois eventos esperantistas em Botafogo no próximo sábado. Grupo cubano lança disco em Esperanto. Esperantistas participam da maior feira do livro da Eslováquia. Esperanto é usado no comércio internacional de alimentos. Um giro pelo movimento esperantista. Encontro Espírita Esperantista vai dar o tom do próximo fim de semana no Rio de Janeiro. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, nós estamos participando. Você não quer participar? Não deixe de participar, diz pra gente urgentemente. Olha, como é que é o nome Espiritismo em Esperanto, hein? Será que é na opção A? Espiritualismo? Será que é na B? Espírito? Ou será que é na C? Espiritismo? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Uma bolsa feminina muito bonita com o nome Esperanto pra você. É, pra você. Você que é o nosso convidado pra participar desse Esperanto, que é uma maravilha sem par. E não podia jamais deixar de acusar aqui, olha, uma carta que recebi de uma grande amiga minha, ela que mora aqui no Dendê, minha amiga Neide Guia, vou ler pra vocês o que ela mandou aqui pra mim, uma maravilha, muito legal, mas participa conosco, quero que você não deixe de participar, porque assim nós temos aqui, meu jovem técnico. Entrevista. E a entrevista de hoje é aqui no Rio de Janeiro mesmo. Vamos ficar aqui no Rio e vamos falar com esse jovem talentoso, ele que é militar do Exército, ele que está ligado às atividades de informática, que é professor de português e também de Esperanto, né? Esperanto, então, ele só domina. Vamos falar com o nosso queridíssimo, ele que é esperantista, naturalmente, para ser professor de Esperanto, tem que ser esperantista, né? E espírita também. Ele que é um dos coordenadores do 18º Encontro Espírita Esperantista, ou seja, 18º Enesierge, que vai acontecer no próximo domingo, lá em Vila Isabel, na Sociedade Espírita Jorge, organizado pelo 12º Conselho Espírita de Unificação e também o Serviço de Esperanto do CERJ. A nossa CERJ, que coordena, o nosso CERJ coordena o movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar com Anderson Alves de Azevedo. Boa Antágon, senhor. Boa Antágon, trecaramia. Te vi fartas boni, cara? Boni, cai vi. Anca, me fartas boni. Cada família, fartas boni. Anca, fartas boni. Viva Ravans, belam pronuncio, cai belam fortes, né, cara? Me dancas a vir, trecaramia. Você prefere falar em português ou em Esperanto? Não, eu falo em português. Tá certo, tá bom, tá bom. Que Anderson, mas que prazer falar com você. Você que quase não aparece no movimento esperantista. Alô? Caiu a nossa ligação um pouquinho, mas daqui vamos reativar ou reaver o contato mais uma vez para voltar a falar com o nosso queridíssimo Anderson. O nosso Anderson, que tanto tem colaborado no movimento esperantista, né? E no movimento espírita também. Ele que também é muito ativo no movimento do nosso estado. Senhor, tive aula min? Yes, aqui é bom, né? Caiu a ligação, né, mano? Yes. Coisa séria. Não fala, essa ligação também não quer, só quer falar em português, não é isso? É. É brincadeirinha. Tá bom. Mas antes de tudo, que prazer falar com você, como te disse anteriormente. Como é que estão os preparativos para o 18º Encontro Espírita Esperantista do nosso estado? Então a gente está bem com você, à nossa frente aí, né? O Sérgio, ó, com o apoio da Sérgio, está tudo bem, graças a Deus. A gente está alegre e contamos com a participação de todos aí no próximo domingo, então, né? Eu esqueci de fazer uma pergunta de praxe. Como é que você tornou esperanto? Você que fala um esperanto tão legal, nós já tivemos o prazer de conversar com você. Outras vezes ficamos impressionados com a tua desenvoltura com o esperanto. Como é que você chegou ao esperanto, rapaz? Pois é, então, é 92, é um bom tempinho atrás, né? Faz é tempo, é. Eu era bem jovem, ainda sou ainda, né? Mas era mais jovem ainda, né? E a gente teve contato com o Jaime Pereira lá na Amazônia, eu era na época da aeronáutica, então a gente conheceu o esperanto lá no Movimento Espírita, lá em Manaus. E lá a gente fez um curso com o Atílio, já tu conhece, né? O Atílio Rojas? Isso, Atílio Orellana Rojas. Orellana Rojas, lá na Argentina, que está lá para o lado da Europa, né? Tá, exatamente. Então a gente fez um cursinho relâmpago lá e tocou. Em seguida a gente já foi aprendendo sozinho, né? Porque ficou bem claro lá que o esperanto a gente tem que ter vontade de aprender. E tem que querer, literalmente, né? E não ficar esperando que acho que já está na época, né, da gente mesmo se desenvolver, não esperar vir de fora, né? Então, isso foi uma coisa que sempre me marcou na busca do esperanto, não esperar ter pessoas, né, ter cursos e correr atrás. Talvez seja isso um dos erros dos estudantes de esperanto. Né? Eu acho que quer aprender o esperanto qualquer língua, né? Exatamente, né? A gente, quem quer aprender mesmo, ele vai lá e se vira e consegue, né? É lógico que o curso ajuda, né? Ajuda muito, né? Mas eu acho que é bem por aí mesmo, a pessoa tem que querer. Aliás, o esperanto foi feito já uma pesquisa, várias pesquisas, né? Em vários países, onde foi dado um tempo para a pessoa aprender o inglês, o francês, e o inglês, o francês, o espanhol e o esperanto. O esperanto a pessoa aprendeu com um terço do tempo. Isso, que o pessoal que o pessoal gastou. Eu conheço esse estudo também. É um Você conhece também, né? Com a mesma dedicação. Exatamente, com a mesma dedicação, com a mesma intensidade. Que muitas vezes eu percebi nos locais que eu passei, é que a pessoa, como o esperanto é fácil, a pessoa não se dedica, acha que vai entrar na cabeça de graça. Parece, né? Muito com o português, exatamente, né? Alguns momentos. Aí a pessoa fica assim, né? Aí depois desanima, mas não é por aí, né? Aí diz assim, eu tive muita dificuldade para aprender. Utilizou o sistema axilar, né? Conhece o sistema axilar, como é que funciona? Conheço. Põe o livro embaixo do braço, mas não abre, não quer aprender. Conheço, mas não o utilizo. Fica meio difícil, né? É verdade. Mas, Anderson, você também, que ensina esperanto, chegou a ensinar esperanto para criança também, né? Cheguei lá em Manaus. Como é que foi essa tua experiência com a criança, rapaz? Foi excelente. Inclusive, as crianças tinham uma desenvoltura tão boa, né, quanto a dos adultos para os cursos iniciais. Isso eu experimentei aqui no Rio, lá em Bangu, e você está falando a grande realidade. Foi lá na Fundação Allan Kardec, na saudosa, querida Fundação Allan Kardec. Um abraço lá para quem estiver ouvindo de lá, o nosso querido Zé Alberto e o Valdemir. Entre lá. Outros, né? Não vou falar todos aqui. Vários companheiros daquela região que continuam trabalhando, né? Graças a Deus. Agora, aqui pelo Rio, você estando aqui pelo Rio, portanto, se engajou nas atividades daqui. E agora, à frente, junto com a Zaira, né? Zaira. Com Zaira, grande. Junto com a Joaida, junto com a Claudinha, Tozinha, grande Claudinha, né? Grande Claudinha. Cláudia Julieta. Claudinha Julieta. Que mais? Tinha tanta gente boa. Tem a Consuelo. Consuelo, né? Tem a Marisa também. Marisa, então, muita gente, né? E, portanto, o encontro desse ano será promovido por vocês, do 12º Conselho Espírita de Unificação. Será no dia 4 agora, né? Exato. De 8 às 5 da tarde. Como estão, com respeito aos detalhes, com relação a esse assunto, como é que está toda essa desenvoltura desse encontro, que está sendo bastante divulgado, que na rádio nós estamos botando a cada momento a divulgação desse encontro, né? Uhum. E pedindo para todos participarem. Não só o espírito, aqueles que sejam simpáticos à ideia, vão lá participar. Isso. Como está de modo geral, ou estão de modo geral os preparativos? A nossa casa espírita lá, a Sociedade Espírita Jorge, ela tem uma estrutura muito boa, é excelente, um ambiente muito legal, é bem localizado para as pessoas se locomoverem, tem ônibus ali, ônibus, até o metrô, tem integração com o metrô para o Rio de Janeiro todo, né? Eu acho que a localização ali é privilegiada, né? Então a gente vai passar ali às 8 horas da manhã, vamos fazer aquele trabalho, né? A programação aí a gente tem também, a gente vai ter a abertura, né, dos trabalhos, nós vamos ter a separação em 3 grupos, o curso, o mini curso de Esperanto para iniciantes, vamos ter espaço para as crianças também trabalharem, e vamos ter aqueles grupos em Esperanto e em português. E se, né, eu quiser levar os netos lá de casa... Pode levar. Pode levar junto também. Isso. Vai ter espaço para a criança? Vai ter espaço para a criança. A criança vai começar a aprender Esperanto já no 18º encontro? As primeiras palavras do bebê já vai ser em Esperanto. Maravilha. Né? E o nosso tema, né, que é Esperanto e a Lei de Liberdade. Eu achei interessantíssimo esse tema escolhido, né? Uhum. Onde está se descobrindo o próprio Esperanto dentro... do Livro dos Espíritos, que eu achei interessante. Uhum. Sem ser matéria doutrinária, mas em procedimento, Esperanto tem tudo a ver com a Lei de Liberdade, não é? Com certeza, né? Porque a grande, uma das, né, que Esperanto tem várias vantagens, né, em relação aos outros idiomas pátrios, né? Uma delas é exatamente essa. Enquanto a gente ouve muito, né, o inglês é a língua internacional, comercial a gente até aceita, né? Se o inglês realmente fosse essa língua internacional, a comunidade econômica europeia teria adotado o inglês e não os 8 ou 9 idiomas que eles adotam como idiomas oficiais, né? Que estão aumentando agora, né? Exatamente. Quanto mais países entram, mais aumenta a questão dos idiomas oficiais, né? Isso só estamos falando dos oficiais. Então, realmente, o Esperanto tem essa liberdade porque ele não está preso a país nenhum, ele não pertence à ideologia de país nenhum, né? Que quando a gente aprende um idioma... a gente acaba, não tem como, separar a cultura do país de onde ele surgiu, né? Então, o Esperanto nos dá essa vantagem, né? A única coisa que a gente aprende com o Esperanto é fraternidade, né? É só coisa boa, né? Exato. Só tem coisa boa. Você está falando isso, e logo no início nós lemos um comentário do Afonso Romano de Santana, que o pai era esperantista também. Uhum. Ele, olha só o que ele falou, que eu achei aqui primordial, ele está falando a realidade. Falar uma língua estrangeira é romper uma fronteira. Falar muitas línguas é romper várias. Falar o Esperanto é romper todas de uma vez. Ah, que maravilha. Realmente, isso ele vivenciou na casa dele. Ele tem um artigo no livro dele, um dos livros que ele escreveu, onde ele coloca isso. Ele viu o pai dele receber esperantismo de várias partes do mundo e se correspondeu com várias partes do planeta usando a língua internacional. Isso nos anos 60, 50, enfim, observando que realmente funciona. Agora, e com relação a esse nosso encontro, nós teremos também, além do ensino, né, que vai ser nossa querida Maria Ramos a ensinar, vai ser dividido em 2 grupos, é isso? Em português e em Esperanto? Isso, em português e Esperanto, né, um grupo de debates, né? Então teremos em Esperanto a nossa querida irmã Dirce Salles, né? Dirce Salles. E em português o nosso querido Walter. Walter, que está ligado ao Instituto Espírita Bezerra de Menezes e que é o presidente do todo da Associação do Estado. Só tem gente importante, né, rapaz? Graças a Deus, né? E como é que está? Tem algum momento de arte, música? Essa é primeiro a parte da manhã, né? Inclusive, foi até bom falar nisso, que a parte do almoço, a gente vai ter lá, a gente tem ali pertinho, tem a Avenida 28 de Setembro, tem algumas opções de almoço. E também o Shopping Guatemi fica ali a 50 metros a da nossa espaço, casa. Né? E lá com toda a praça de alimentações e todas as opções para as pessoas que estão fazendo suas refeições, né? E no horário do almoço também, a gente vai ter aquele espaçozinho para a gente conversar, né? A exposição de vídeos, o Libro Cervo, né? A gente vai ter ali também, né? Tem a livraria esperantista lá. Exatamente, exposição. Né? E aquele espaçozinho para a gente tomar um cafezinho e bater aquele papo, de preferência em Esperanto, né? Só pode ser esperantista? Não, negativo, pelo contrário. Vai ser, né, todo em Esperanto, vai ser todo em português, como é que vai ser? Então, a gente tem, como a gente falou aí, vai ter a palestra, né, em português, e a gente vai ter também os debates, tem 2 grupos, né, que a gente já falou, que um em português e um em Esperanto, né? Que pessoal que já está à vontade no Esperanto, já... embora não consiga falar, mas já entende bem, compreende bem, quer exercitar, é ótimo, então, participar do grupo em Esperanto, né? Chegou o momento. Exatamente. E à tarde a gente vai ter a reunião em grupos, né? O debate continua, a apresentação das conclusões, e a gente tem aqui nossos intervalos, né? Um cafezinho, um biscoitinho e aquele papo gostoso também, né? Esperanto e não Esperanto também, né? Por por que não? E depois a gente vai ter, então, um momento de arte, né? A gente vai ter a exposição das pessoas convidadas, aí que não me recordo agora mesmo como é. São vários, inclusive tem uma criança, um menino, o Lucas, com 10 anos, declama e canta com uma maravilha. Olha só, com 10 anos, olha o exemplo que está dando para a gente. Você veja o Lucas, parece um adulto, rapaz, na verdade é um adulto, né? Exatamente. Inclusive sobre isso, tem até aquele livro, O Esperanto como Revelação, fala sobre isso. Fala sobre isso. Idade aprendamos, né? Exatamente. Aquele finalzinho, né? Eu achei legal toda a vida, qualquer idade aprendamos. Não tem idade para aprender esperanto. Pô, teremos, né, também a nossa Dici Salles cantando também, né? Isso. Ó. Vai ter o Prim Tempo, grupo lá de Cordo e Vinho cantando também. Ó. Olha aí, rapaz, é tanta gente, hein? Então. E pô, sem contar as crianças que vão aprender esperanto lá no dia e depois vão se apresentar também, né? Já vão apresentar também os seus trabalhinhos. E aqueles que aprenderam a língua também vão cantar alguma coisa lá, né? Exatamente. Mostrar alguma coisa? Com certeza. Mas você falou de tudo isso, agora, quem é a palestrante? Você sabe quem é? É Alcione Coriti. Grande Alcione! É, conhece? Já, olha, rapaz, Alcione é uma maravilha. Conheci a Alcione já faz tempo, hein? Sim. A conheci quando foi nossa aluna. Não faz muito tempo não, que já sabe como é que é. A pessoa se acha meio, ih, faz muito tempo, então eu sou meio velho. Não faz tanto tempo assim não, faz, né? Tanto tempo assim não, né? A Alcione, que aprendeu esperanto conosco, hoje é professora de esperanto. As palestras dela são maravilhosas, gente. Eu me emociono ouvindo as palestras da Alcione, tanto em português como em esperanto. Ela que está à frente das atividades do 29º Conselho Espírita de Unificação, junto com Paulo Andrade e junto com vários companheiros lá, né? Muita gente, e ela vai ser a palestrante. Olha aqui, deve ser muito legal, hein? Palestra com ela, hein? Com certeza, vamos lá. O pessoal que quiser saber mais coisas, né? Tiver curiosidade, apareçam, gente. Vamos fazer a inscrição aí. E vamos aparecer lá no nosso domingo, estamos esperando todos aí. Tudo bem, rapaz, que prazer falar com vocês. Tem mais alguma coisa que queira dizer? Não, eu acho que é só aquele finalzinho do Esperanto como Revelação. É um livro muito interessante, que é focado para espírita, né? Porque a gente percebe no movimento espírita que as mensagens estão aí, né? Os espíritos falam, tem vários livros, várias mensagens falando da importância do Esperanto. E a gente não percebe, às vezes, é uma coisinha assim de... Não é um pontinho de ciúme, né? Nada de tristeza, não. Mas é assim, é uma pedrinha no sapato da gente, né? Sim. A gente vê os espíritos falando e as pessoas... Ah, é legal o Esperanto, mas não se dedicam, né? É. E aquela partezinha ali do finalzinho do livro, da mensagem do Francisco Valdomiro Lorenz, né? Nosso grande espírita aí brasileiro, né? Ele fala exatamente isso, que em qualquer idade aprendamos... Incompreendidos, prossigamos. Alegres, perseveremos. Esperanto quer dizer o que espera. Marchando e servindo, crendo e amando, imperturbáveis, esperaremos. Então, vamos em frente, então, né? É, isso aí, vamos em frente. Então, domingo, todo mundo lá na Sociedade Espírita Jorge. Vila Isabel, estamos aguardando todos. Qual é a rua? É a rua Rui Barbosa. Não, Luiz Barbosa. Luiz Barbosa. 36. Número 36. Ali próximo, perto da cidade. Isso, próximo à Praça 7, né? E próximo também ao Shopping Iguatemi. São dois pontos de referência muito bom, muito importantes. Minha cara, que a grande plesura para o convite, né, cara? La presura esta tio mia. Do mi... mi te dan casalvicho, né, cara? Yes, mi dan casalvila... La oportuno, oportunajo. Yes, la oportunajo, esas nia, tchone, ao divino, que o havas belo pronuncio, cai bona esperanta, estaria maneiro, tchone, cara. Yes. Parole. Me dancas ao vivo. Danco, cara, diz de mancho. Diz la de mancho. Yes, cara, diz. Yes. E nós falamos com o nosso queridíssimo Anderson Alves de Azevedo. Vocês gostaram? Eu gostei profundamente, porque nós estamos aqui a seguir, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Encontro Espírita Esperantista vai dar o tom do próximo fim de semana no Rio de Janeiro. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. A gravadora francesa Vinyl Cosmo lançou o CD Revado, produzido pelo grupo Reverie. Trata-se de um álbum duplo, contendo um disco em esperanto e outro em italiano. As versões na língua internacional neutra ficaram sob a responsabilidade do professor Pierluigi Cinquantini. O grupo Reverie, na estrada desde 1996, mistura as tradições musicais italiana, barroca e renascentista com elementos das músicas pop e eletrônica. Acontecerá no próximo sábado, dia 3 de dezembro, o 8º Fórum do Núcleo de Esperanto de Botafogo. Simultaneamente, vai ocorrer o 5º Encontro dos Esperantistas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois eventos vão das 2 às 5 da tarde. As atividades terão lugar na Rua Bambina, número 128, em Botafogo. O movimento esperantista tomou parte na maior Feira do Livro da Eslováquia. O evento teve lugar na capital, Bratislava, entre os dias 3 e 6 de novembro. Um grupo de jovens deu plantão no local, prestando informações aos visitantes sobre a língua internacional neutra. Mereceram destaque no estande os projetos Educado Che Interreto e Lerno.net. Foram comercializados livros da editora Espero. Segundo os responsáveis pelo espaço esperantista, a estratégia de divulgação foi ampliada nesta edição. Além de simplesmente falar da história e do movimento em torno do idioma auxiliar, os expositores enfatizaram iniciativas em que o esperanto é efetivamente utilizado em benefício da sociedade. De acordo com o site da revista El Popolatineo, o público ficou vivamente interessado. Esperanto é usado no comércio internacional de alimentos. Detalhes com Julieta Dulce. Mais uma aplicação do esperanto no comércio internacional. Uma dupla de comerciantes inaugurou no dia 16 de outubro, em Xiamen, na China, uma loja de alimentos importados. A língua internacional neutra serve de instrumento de trabalho para a aquisição das mercadorias. Os clientes do estabelecimento têm à sua disposição itens como arroz de Taiwan, vinhos italianos e outras iguarias de outros países. As negociações são realizadas com outros comerciantes estrangeiros que também falam esperanto. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O professor italiano Renato Corsetti publicou na internet um vocabulário básico a fim de confrontar desnecessários neologismos e modismos. O cantor Manuel Roveri entrou em estúdio para gravar o seu segundo CD. Esperantista de Zhaoquan, na China, coleta o material para a criação de um museu de esperanto. E a Biblioteca Municipal de Conceição de Ipanema, em Minas Gerais, recebeu 10 livros de esperanto da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Pensou em falar esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Está marcado para o próximo domingo, dia 4 de dezembro, o 18º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio. O tema central será o Esperanto e a Lei de Liberdade, a ser desenvolvido pela palestrante Alcione Koritsky. As atividades terão lugar na Sociedade Espírita Jorge, que fica na Rua Luiz Barbosa, número 36, em Vila Isabel. A organização está sob a responsabilidade dos serviços de Esperanto da área de divulgação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e do 17º Conselho Espírita de Unificação. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, participa com a gente, quero que você participe, hein? Diz urgentemente, tem tempo ainda. Como é o nome Espiritismo em Esperanto? Será que é na opção A? Espiritualismo? Será que era B, espírito? Ou será que era C, espiritismo? Será que A, será que é B, será que é C? Valendo uma sacola feminina, muito bonita, com o nome Esperanto, para você sair por aí mostrando para o mundo que o Esperanto existe. Deixa eu fazer um pequeno comentário para você rapidinho. Olha, como teve belo, belíssimo, o 24º Encontro Esperantista da Zona Oeste, a semana passada, que foi lá no Colégio Francisco de Assis. Tá de parabéns a Marisa e todo o pessoal que faz parte da Zona Oeste. Foi muito bonito, muito legal, muita gente participando, muita criança, a Hilda e a criançada lá dos lados da Zona Oeste, lá de Barra de Guaratiba. Foi excelente, então todos de parabéns, muito bem. E a nossa Natasha cantando no final, que foi muito bonito. Olha, foi legal, todos estão de parabéns, continuem jovens, precisamos continuar, coisa legal. E você vai participar quando? A semana que vem? Não, participa agora, porque está participando com a gente, a Marta C, minha amiga Marta, dizendo que a letra é a C, ela sempre acerta. Está mandando aquele abraço e quer que eu cante para ela o parabéns, que ela faz aniversário agora no dia 2 de dezembro, hein? Sexta-feira, vou cantar para ela no instante. E la play bilatago, me gratulas ave, desirante felicion, calabeno dedi. Olha, eu cantei tão legal que o meu amigo Valdeci quer cantar junto. Não, Valdeci você quer depois. Pois é, gostou? Aí, garota! O Francisco Ribamar, aqui da Zendica Letra, seu obrigado, Francisco. O Chico Alencar, meu amigo Chico Alencar, está perguntando quando é que vai ter os novos cursos de Esperanto. Meu jovem Chico, vai ter curso agora de verão, hein? Anota aí, do dia 3 de janeiro ao dia 2 de março, teremos curso de verão lá na cooperativa, de 2 meses, às terças e quintas-feiras, de 4 às 5h30 da tarde, com minha amiga Rosângela, não deixe de participar. Vai lá, garoto! Também está participando conosco, quem mais está participando conosco? Está aparecendo o Marco Halleck, meu amigo Marco Halleck, está dizendo que a letra é C, ele sempre acerta, hein, pessoal? Está dizendo também a Regina Dianta, dizendo que a letra é C, dizendo, eu estou ainda, estou encarnado, não esqueça, eu não esqueci de vocês não, obrigado, jovem. O Carlos José está dizendo assim, Givanildo, muita felicidade pelos 25 anos de programa, esperando a língua da fraternidade, e você vai escutar uma coisa interessantíssima com relação ainda aos 25 anos do programa, que ainda está trazendo efeito. Escuta só que maravilha. Alô, Givanildo. Alô, amigos. Estou de volta para apresentar mais uma série de mensagens enviadas por ouvintes de todo o mundo por ocasião do jubileu de prata do nosso programa. Os recados continuam chegando para o nosso e-mail linguadafraternidade@bol.com.br. O primeiro deles vem de Goiás. O casal Úrsula e Giuseppe Gratapalha, da Fazenda Bona Espero, mandou a seguinte mensagem. Prezados Givanildo e equipe, por sua fiel dedicação ao Esperanto e pela divulgação de alto nível, nós sincera e cordialmente os parabenizamos. Nosso cordial abraço a vocês. Do Rio de Janeiro, o professor Aloysio Sartorato conclamou pela internet os esperantistas de todo o mundo a ouvir o programa festivo da semana passada. Ao final do e-mail, ele escreveu: parabéns a Givanildo e à equipe do programa. De Niterói, o diretor do Departamento de Esperanto da Federação Espírita Brasileira, o professor Afonso Soares, enviou o seguinte recado. Calorosas congratulações a Givanildo e Fabiano, cuja fidelidade aos ideais superiores do Esperanto e do movimento esperantista nunca murcharam e jamais o farão. Ambos brilham principalmente pelo uso magistral da radiofonia a serviço da difusão do Esperanto. Longa vida ao programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Obrigado à equipe da Rádio Rio de Janeiro pelo suporte técnico a essa iniciativa já de 25 anos. O ouvinte Sandro M. Alves, do Núcleo Ismael Gomes Braga de Esperanto, disse: parabenizar não é suficiente para mostrar a nossa alegria nesta ocasião. Jesus os abençoe, caros trabalhadores, e que haja outros 25 anos. Para encerrar, trazemos a mensagem do casal Halina Goretka e Alexander Korjenkov, de Kaliningrado, na Rússia. Caros colegas, é agradável para nós lhes enviar congratulações por ocasião dos 25 anos do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro. Desejamos que vocês continuem pelo bem dos ouvintes e de toda a comunidade esperantista. E com essa mensagem que veio da Rússia, eu me despeço. Se você deseja também mandar um recado, escreva para o e-mail linguadafraternidade@bol.com.br. Repetindo, linguadafraternidade@bol.com.br. Disrevido! Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Que maravilha, tá passando também a Lenice de Campo Grande, tá dizendo que a letra é a C. A Lucília de Campo Grande, tá dizendo que a letra é a C. O Renato do Corvo de Inverno, tá dizendo que a letra é a B. O Isidro tá dizendo que a letra é a C. Henrique Daniel tá dizendo que é. A letra C é aquele característico pontapé. Meu jovem simpático. E você quer participar também? Então vamos nesse momento ter uma participação importantíssima. Vamos direto falar com o ouvinte direto de Botafogo. Minha amiga Sueli, vamos bater um papo? Boa Natal, Carolino. Boa Natal, Givanildo. Tive fartasmone, cara. Me fala das Tasmone. E nós estamos falando com a minha amiga Sueli Silva. Ela é direto lá de Botafogo. Ela que está organizando o 5º encontro dos esperantistas da Zona Sul e o 8º Fórum do Esperanto do Botafogo Esperanto no Cleu. Ou seja, é um grupo de Botafogo se organizando e que agora no dia 3 de dezembro teremos... teremos esse fórum mais uma vez sendo organizado. Que vai ser aonde, minha jovem Sueli? Na Rua Bambina, número 128, Botafogo, próximo à 10ª DP. E como é que vai acontecer esse fórum? De que reveste-se o fórum? Como está, de modo geral, os preparativos do 8º Fórum de Esperanto e do 5º Encontro de Esperantistas da Zona Sul? Pois é, nós ainda estamos indo nos corre-corres finais, né? Sim. Mas é assim mesmo. Olha, nós teremos, assim, o orador, o doutor João Santos. Grande João! De Laranjeiras, entendeu? Sim. Com o tema de Zamenhof, o criador do Esperanto. E temos a parte do fórum, propriamente dito, com 4 apresentadores que vão fazer um debate de 10 minutos e a participação também de representantes de vários bairros e com a Hora de Arte, com a nossa querida Neide Barros. Olha aí, que maravilha, hein? Com a Dirce Salles, um quadro também de violinos do professor Luiz Alfredo Garcia, lá da Escola de Vila Lobos. Eu acredito que vai ser uma apresentação, embora simples, mas vai ser valiosa. Deve ser maravilhosa, não é não? Porque a semana passada nós tivemos lá na cooperativa um recital de piano, minha jovem, um barítono, o meu amigo Belchior e sua esposa participou, né? É. Além do nosso jovem também Leite, né? O nosso Marcos Leite deu um show também. Com olha, nós estaremos por lá. Tem que pagar dele. Alguma coisa ou não? Não. É tudo lá, de graça. Nada na Bambina 128 é tudo sem pague. Tudo sem pague. Então qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. No horário de 14 às 17 horas, né? Muito obrigado, minha jovem Sueli. Mais alguma coisa que a gente possa ter esquecido? Não, não. Já aguardamos todos aqueles que possam comparecer. Então... Será um prazer receber lá todos os esperantistas e os não, mas que são... que gostam do movimento, né? Que maravilha. Então, domingo, lá no 4º Anese, no 18º Anese, e só que no sábado, o 8º Fórum de Esperanto, lá de Botafogo, junto com o 5º Encontro Esperantista da Zona Sul, lá na Rua Bambina 128. Que maravilha. Onde é que vai ser o local? É na Rua Bambina 128. Que maravilha. Aqui em Botafogo. Nós iremos com todo prazer, minha jovem. Isso. Diz, muito obrigada pela divulgação, Givanildo. Prazer é tudo, tudo nosso, jovem. Muito obrigada, hein? Ah, muito obrigado. Diz, e nós estamos quase terminando, hein? Se antes dizer para vocês que nós estamos aqui recebendo também a participação do índio lá de Cordovil, dizendo que a letra é a C. A Shirley de Cordovil dizendo que a letra é a C. O Júlio de Cordovil está dizendo que a letra é C. Todo mundo com a letra é C. A Tainari dizendo que é letra C, Lohan dizendo que é letra C, Rafael com a letra C, eles acertam sempre, pessoal. Não deixe de participar. Informar também que no próximo sexta-feira teremos lá uma palestra com o nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana, que virá lá de Lorena, São Paulo, falar sobre La Missio Calavericario de Lázaro Luiz Zamenhof, ou seja, a missão e a obra de Lázaro Luiz Zamenhof, lá na cooperativa, 18h. Não deixe de participar. Olha, você vai escutar uma palestra excelente em Esperanto, no Esperanto belíssimo, e que você vai ficar emocionado ao ouvir nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana. Também queremos agradecer a carta enviada pela nossa amiga Neide Guia, minha amiga Neide. Neide, eu ia ler a sua poesia e também seu acróstico. Vou deixar para semana que vem, para ler com mais calma, para degustar essa maravilha. Gostou de degustar? Pois é. E nós estamos terminando. Que coisa, não fica chorando não, meu jovem Valdeci, que nós estamos ao final. Se você diz que a resposta correta é a letra C, meus parabéns. Espiritismo, esperanto é espiritismo. Só falta tirar, é só tirar a letra E. Ele acertou, você errou, né? Você disse que era ali TV. Não tem problema, você acerta na próxima semana. E eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, vou ver, na verdade, quem foi o grande agraciado nesse dia maravilhoso pra vocês. Mexe pra lá, mexe pra cá. Saiu pra quem? Pro Isidro, lá de Genópolis, ganhou mais essa maravilha. Você gostou? Então vai ganhar, meu jovem, também a semana que vem, que esse prêmio está lá na cooperativa para dar para vocês. E como é que a gente faz, meu jovem técnico? Diz devido Duncan! Diz! Diz! Yes! Diz! Diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.